gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou até gringo sambou. Antes de falar de Copa do Mundo, tradicionalmente no Rio Vox Esporte Clube, a gente fala na terça-feira da segunda divisão do Campeonato Paulista, bezinha do Campeonato Paulista de Futebol. Vamos passar rapidamente todos os resultados do final de semana pela bezinha. Olha só, o Talentos 10 bateu a Santa Cruzense por 2-1 aí lá no Bento de Abreu. Boa vitória dos Talentos 10, que acaba aí ficando muito bem na fita, igual a pontuação do Oswaldo Cruz. Tivemos também a equipe do Vossen vencendo o Grêmio Prudente por 1-0 lá no Tonicão, em Assis. A Assisense perdeu pro Tupã 1-0, boa vitória do Tupã dentro de casa. E o Oswaldo Cruz bateu o Andradina por 3-2 e se mantém na liderança aí com o Talentos 10 na cola. Então Oswaldo Cruz é o líder com 21, Talentos 10 o segundo com 21 também, Santa Cruzense está na terceira posição com 17, o Vossen coladinho com 15 pontos na quarta posição, depois temos Andradina com 14, Tupã 14, Assisense 13 e o Grêmio Prudente 3 pontinhos, professor Mauro Fernandes. Realmente, essa derrota do Santa Cruzense aí coloca o Talento 10 na liderança, e vale lembrar que o Santa Cruzense é o time do Claudinho Batista, né, Léo? Tá dando uma tropeçada o Claudinho, tá querendo perder a vaga, vamos ver. Vamos falar do Grupo 2, Grupo 2 em que tivemos aí a Internacional de Bebedouro, líder Inter de Bebedouro, tá sobrando nesse grupo, bateu o segundo colocado, que é o Bandeirante de Birigui, por 2-1. E ó, daqui a pouco a gente vai falar a distância que está as duas equipes. Até brincadeira essa distância. Temos também Taquaritinga 3, América de São José do Rio Preto 2. O Taquaritinga colou no América com essa vitória. Tivemos no clássico em Catanduva. O Catanduva venceu outra, professor. Se eu não me engano, eles ganharam os dois clássicos. O novo time da cidade de Catanduva. 2-1 para cima da tradicional Catando vence, e na terça-feira tem José Bonifácio e Fernandópolis. Vamos falar da classificação. Inter de Bebedouro, 25 pontos na liderança. O segundo é o Bandeirante de Birigui com 19. O terceiro é o América com 17. E o quarto, o Taquaritinga com 16. Depois temos o Catanduva com 12 na quinta posição, Catanduvense com 11, José Bonifácio 10 e o Fernandópolis 8. Olha a distância de Inter pro Bandeirante. A Inter de Bebedouro vai se consolidando como uma das grandes favoritas ao acesso, professor. Sem dúvida, líder, isolada, melhor equipe da competição. E aí parece que o Taquaritinga e o América brigam pela terceira vaga, né? Exatamente. Parece que o Taquaritinga vai se fortalecendo, né? Porque venceu no confronto direto a equipe do América e nas próximas rodadas é capaz de até ultrapassar a equipe do América. Vamos falar do Grupo 3. Grupo 3 em que tivemos os seguintes jogos. Olha, Comercial fez 6-2 para cima do Jaguariúna. Jaguariúna não paga nem os funcionários, quem deve fazer gol no Comercial. Me admiro que fez 2 gols ainda no Comercial. Tivemos também o 0-0 entre Itapirense e Brasilis, o 4-0 da Francana para cima do São Carlense, né? E o Independente de Limeira bateu o 15 de Jaú por 1-0. Então, classificação para você, olha só. Comercial, 25 pontos na liderança. O segundo é a Francana com 23. A terceira é a Itapirense com 22, que estava tropeçando, agora melhorou, firmou o pé de novo e parece que está rumo à classificação. Independente, como a gente disse, acordou tarde demais, é o quarto com 18, o quinto é o 15 de Jaú com 15, o sexto é o Brasilis com 8, o Jaguariúna tem 6, o São Carense nenhum pontinho, professor. Decepção desse grupo é o 15 de Jaú. O 15 de Jaú que fez um belo campeonato ano passado e esse ano parece que está sem força. Do outro lado, o Comercial veio até aqui Jaguariúna aqui e sapecou 6-2 no Jaguariúna. Como o Léo disse, o Jaguariúna atravessa uma situação difícil, mas o Comercial não quis saber. Veio aqui Jaguariúna e fez 6-0. Portanto, esse grupo parece que o único que está realmente destoando aí é o 15 de Jaú. O resto parece que está caminhando para aquilo que nós fizemos uma previsão antes de começar o campeonato. O pessoal de Jaguariúna disse que vai processar o Comercial porque bater nos necessitados. Citado lá em Jaguariúna, tá complicada a situação, viu? Vamos falar do grupo 4, grupo 4 que teve o Flamengo de Guarulhos batendo a Joseense por 3-2, o Paulista de Jundiaí fez 3-1 para cima da equipe do União de Mogi das das Cruzes. Aliás, essa rodada mesmo? Tá certo? Parece que eu lembro desses resultados. Não, não é, né? Flamengo e União Mogi. Isso, eu falei na última rodada esses resultados. Na última programação da terça-feira, esses resultados. É a 11ª rodada. Eu tava na 10ª rodada. Então, começando de novo. São José 0, Joseense também 0. O São José poderia até assumir a liderança, porque o Paulista de Jundiaí perdeu para o Guarulhos por 2-0, mas quem assume a liderança é o próprio Guarulhos com a vitória. Temos também Flamengo de Guarulhos 1, União de Mogi 0, e o Amparo fez 4-0 para cima do Atlético de Mogi. Classificação, Guarulhos na liderança com 25 pontos, o Paulista é o segundo com 23, também 23 tem o São José, e o quarto Flamengo de Guarulhos com 22. Esses podem garantir a vaguinha deles, e o Amparo, o Joseense, União Mogi e o Atlético de Mogi nem chance tem mais, né, professor? Não vão brigar, não. E o Flamengo deve ficar com essa segunda vaga, com essa quarta vaga no embalo que tá com 22 pontos, né? O AD Guarulhos tem quanto? O AD Guarulhos, o líder com 25 pontos. Pois é, então as duas equipes de Guarulhos, né? A AD Guarulhos é o maior rival do Flamengo e vem fazendo uma campanha invejável aí, portanto, junto com a Inter de Bebedouro, são as duas melhores equipes da competição. Então vale a pena prestar atenção no AD Guarulhos lá de Guarulhos. É, a gente tem o Guarulhos, o Comercial e a Inter de Bebedouro, os três com 25 pontos. Então, tudo igual, né? O pessoal tá até brigando pela melhor campanha no geral. É, olha só. Vamos falar agora do grupo 5, último grupo da Bezinha, 11ª rodada. Tivemos lá na Rua Javari. Eita, que esse deve ter sido um jogo feio de ver, hein? Barcelona 0, Primavera também 0. O Elo Sport venceu o Mauá lá no Capão Bonito por 2-0. Tivemos também Mauaense 1, Itararé. Quando eu vejo o Ita aqui, eu acho que é Itapirense. Não, mas é Itararé. E o Guarulhos ia enfrentar o Jabaquara. Jabaquara ganhou os pontinhos aí. Então, olha só, o Primavera é o líder com 21 pontos, e Itararé na segunda posição, também com 21, Mauá o terceiro com 20, e o quarto, o Elo Esporte, também com 20. Mauaense tem 15, Jabaquara 11, Barcelona 8, Guarujá 2, está eliminado já o Guarujá pela sequência de WO que deu na competição. A briga pelo quarto lugar vai ficar realmente entre o Elo Sport e o Flamengo. Se o Flamengo de Guarulhos tropeçar no grupo 4, o Elo Sport fica com a vaga, o que eu acho muito difícil, mas também pode ficar com a vaga direta. Tá tudo embolado esse grupo, né, professor? É, e vale a pena lembrar que vai classificar 3, né, por índice técnico, né? Os 3, 4 melhor colocados, é isso? É, classifica um só dos 4, né? Ah, um só? Um só. Ah, então não tem chance, não. O Flamengo de Guarulhos tá melhor. Muito bem, vamos falar então dos jogos de ontem. Antes da gente falar da Copa do Mundo, tem muita coisa da Copa do Mundo pra gente falar pra você. Lembrando que tem o Rio Vox Esporte Clube Extra saindo todos os dias no nosso site, no riovoxfm.com. Dá uma passadinha lá, confere o nosso trabalho, que tá muito legal, tem muita informação sobre Copa do Mundo pra você. Vamos falar dos jogos de ontem. Ontem tivemos algumas outras partidas aí. Por exemplo, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Série D. Tivemos o Clássico Paulista, Linense e Novo Horizontino. 3-2 pra equipe de Lins. Boa vitória pra sair na frente. Virou ainda, foi de virada com 10 jogadores e a vantagem é do Elefante de Lins, professor. É uma grande vantagem, né? E pode jogar por um empate no jogo da volta, né, Léo? É, vai poder jogar pelo empate. O Novo Horizontino, o Tigre vai ter que ralar para fazer o resultado dentro de casa, e sem o Adilson Goiano, que é um dos principais jogadores do seu elenco, foi expulso ainda no primeiro tempo. Então, Novo Horizontino vai ter que ralar um pouco para passar. No Castelão tivemos Ferroviário 1, Altos 1. Belo empate do Altos, que agora vai decidir dentro dos seus domínios. O Ferroviário acho que sofreu com o Castelão, meia bomba, né, professor? Porque a torcida do Ferroviário hoje não tem condição de encher o Castelão. É, infelizmente. O campo foi bom pro Alto, né? Exatamente, o campo foi excelente pro Altos. Vamos falar do 13 e do Iporá, porque o 13 fez 2-0 no Iporá. E aí praticamente liquida a fatura, né, professor? Sem dúvida, 2-0, abriu 2 gols de vantagem. E o Iporá praticamente deu adeus a essa bela campanha que fez aí no Campeonato Brasileiro. É, uma bela campanha, mas o 13 dominou o Iporá no Presidente Vargas, muito superior, e praticamente carimba o passaporte para as quartas de final da competição. Tivemos também Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Remo arrancou um pontinho do Atlético do Acre, ou foi o Atlético do Acre que arrancou um pontinho do Remo, professor? 2-2 lá no Mangueirão. Num bom jogo. Foi o Remo que ganhou um ponto, porque o jogo foi excelente, o time do Atlético jogou uma grande partida, o treinador ficou louco da vida com os meninos que facilitaram, que abusaram e deram chance pro Remo empatar. Portanto, o Remo conseguiu um ponto, mesmo jogando em casa, né, jogando no Mangueirão, o Atlético foi mais time, engoliu o time do Remo e, olha, dá gosto ver o time do Atlético jogar, viu? O Atlético do Acre, né, Léo? Vale a pena lembrar isso. Favoritíssimo ao acesso, viu, professor? O Atlético, mesmo com empate, ainda é o líder com 20 pontos, tem ali 3 de vantagem para a equipe do Confiança, e o Remo, o Lanterna, com 8 pontos, rumo à Série D do Campeonato Brasileiro. E no clássico, lá no Arruda, o Náutico venceu. O Náutico parece que se distancia aí da zona de rebaixamento, com 1 a menos, o Timbu vence o jogo com gol do Wallace Pernambucano. O lado triste foi o que fez o Ortigosa, né? O Ortigosa xingou todo mundo lá, foi expulso, mas mesmo assim o Timbu conseguiu o resultado, e o Náutico, que estava na zona da degola até 2 rodadas atrás, é o 5º colocado brigando pelo acesso, professor. Mas, viu, Léo, vale a pena chamar a atenção do ouvinte pro belo trabalho que está fazendo o Luiz Carlos Goiano, aquele que foi volante do 15 aqui, jogou por muitos times, né? Um trabalho excelente. O time, o goleiro do Náutico deve ter 18 anos, mais ou menos. Um time jovem, um time que toca bem a bola, mesmo jogando no Arruda, dominou o jogo, envolveu o jogo e perdeu no final do primeiro tempo o Ortigosa com um jogador velho, um jogador que atrapalhou a vida do Náutico, ofendeu o Bandeira, recebeu o cartão amarelo, não contente com o cartão amarelo, xingou o árbitro e foi expulso de palavrão. Portanto, o Ortigosa atrapalhou o Náutico. Felizmente, não foi suficiente para o Náutico, para desanimar os meninos do Náutico, nem o Luiz Carlos Goiano, e conseguiu um belo resultado, vencendo o Santa Cruz lá no Arruda, e pode esperar que esse time do Náutico vai classificar, viu, Léo? Agora melhorou a coisa, né? O Luiz Carlos Goiano já estava fazendo um belo trabalho na como que chama a equipe? Na Aparecidense, tá? Muito bem na Aparecidense, e agora fazendo outro belo trabalho na equipe do Náutico, e olha só, o Náutico se colocou na briga pelo acesso agora. Vamos falar de Copa do Mundo, então, no Rio Vox Esporte Clube. Temos 3 partidas pra gente falar, aliás, 2, porque a gente já falou de Suécia e Coreia do Sul ontem. Temos 2 de ontem, 1 de hoje e também as outras 2 também do dia de hoje. Então são 5 jogos de Copa do Mundo pra gente falar a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. E a gente começa a programação da Copa do Mundo falando sobre Bélgica e Panamá. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa partida, tem lá no Rio Vox Esporte Clube de ontem, o Rio Vox Esporte Clube Extra de ontem, que é, para você que não sabe, é um programa extra que a gente tá lançando no nosso site, exclusivo do nosso site, falando sobre a Copa do Mundo. Então todos os jogos tem lá no nosso programa exclusivo de Copa do Mundo, meia horinha que você escuta e já vai ficar muito bem informado sobre Copa. Mas a Bélgica recebeu o Panamá, aliás, o jogo na Rússia não é que recebeu, né? A Bélgica era o mandante, mas o jogo em campo neutro, né? A Bélgica, então, pegou o Panamá estreante em Copa do Mundo e sofreu no primeiro tempo, viu? No primeiro tempo, o goleiro do Panamá, o Penedo, pegou muito, foi fundamental aí para segurar os ataques da Bélgica. Mas no segundo tempo, logo no comecinho, o Mertens fez o primeiro gol, um golaço, um bonito gol, e pegou numa felicidade aquela bola de primeira, viu, professor? Difícil aquele chute dele, não? E ele não tinha muito ângulo também, ele pegou meio de lado, né? Então, é um chute de uma dificuldade muito grande, né? Sem dúvida, Léo. Só faz aquilo quem realmente bate bem na bola, quem costuma arrumar bem o corpo, mesmo porque ele estava na diagonal do gol, né? Portanto, se vocês prestar atenção, você vai ver que ele encobriu o goleiro na diagonal do gol, coisa que é difícil. E ele conseguiu fazer isso porque tem o dom de bater, arrumou bem o corpo, arrumou bem o pé, né? E deixou o peito do pé bater na bola com uma sutileza tão grande que foi o suficiente para encobrir o goleiro e cair. É, poucos faziam aqui isso daquele jeito. Quem fez isso era um gol mais ou menos no mesmo estilo, só que muito mais bonito, porque ele tinha menos ângulo. É o Van Basten na final da Euro de 89, que ele pegou uma bola numa extrema felicidade também, como foi o Mertens. Uma bola que veio da ponta, ele bateu, só que ele bateu muito mais sem ângulo, né? É mais ou menos o que foi feito, mas... um bonito gol do Mertens. Depois entrou em campo Romelu Lukaku, ótimo centroavante belga, viu? Como joga o Lukaku, tranquilo, fez dois gols, matou a Bélgica, matou o Panamá, que vai lutar para fazer um golzinho na Copa, viu, professor? Porque ganhar vai ser difícil, porque ontem a gente viu a Tunísia em campo e o Panamá não ganha nem na Tunísia, viu, professor? Quando eu vejo o Panamá, eu fico imaginando... O que que o Klinsmann fez nos Estados Unidos, hein? Tá certo que foi mandado embora, mas ele não foi... Os Estados Unidos não foi buscar ele justamente para fazer uma programação, uma coordenação já na Copa de 2010, para depois chegar agora na 18 com o know-how. De repente o Panamá toma o lugar dos Estados Unidos e nós vimos o Panamá fraquíssimo, um time fraco ontem, um time que tem alguns predicados, mas não o suficiente para passar de fase numa Copa do Mundo. E a Bélgica demonstrou muito a armação. O Hazard jogou uma partida brilhante ontem. Então, aqueles pessoal que não está acostumado a ver o Lukaku despontar como artilheiro do mundo aí, porque ele joga no United, que realmente é triste, a armação do United é muito ruim, e vai ver o Lukaku na frente do gol toda hora aí nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque ele tem atrás dele... duas feras, dois jogadores que estão jogando muito bem no mundo moderno hoje, né? Que é o Hazard no Chelsea e o De Bruyne lá no City. Então, ontem foi o dia do Hazard, arrebentou com a armação, deu assistência para os dois gols do Lukaku e aquela coisa toda. E quando o Hazard for bem marcado, vai sobrar o De Bruyne. Então, a gente vai ver sim o Lukaku fazer muitos gols aí na Copa do Mundo. Azar de quem vai jogar a conta, né, professor? Já que é pra fazer o trocadilho. E dois, em dose dupla, né, professor? Porque entrou, ontem jogou o Eden Hazard, que é o do Chelsea, e o Thorgan Hazard, que ele joga no Borussia Mönchengladbach, e é bom também, viu, professor? Dois, não adianta bater, tirar um que vai ter outro depois, então E olha que quase teve dois Lukaku também, que foi cortado. O irmão do Lukaku é o Jordan Lukaku, ele é lateral direito da Lazio, lateral esquerdo da Lazio, que cortaram eles, não era Lukaku em dose dupla. Mas família aí, participando da Copa do Mundo, né? Que felicidade em duplo, em dobro, né? Pra uma família, pra um pai, pra uma mãe, né? Com certeza. Vamos falar de Inglaterra e Tunísia, porque só Harry Kane salva, viu, professor? Porque a Inglaterra sofreu, mas sofreu. Eu tô achando que quem tá treinando a Inglaterra é o Roger Machado, viu, professor? Porque joga bem 20 minutos, faz 1-0, depois tira o pé. Então, rapaz, olha, eu fiquei com dó. A gente que tá no futebol, né, a gente fica com dó de ver nos primeiros minutos... A Inglaterra poderia abrir 4-0 sem fazer força nenhuma. É só aproveitando as oportunidades e empurrando ela para dentro, coisa que os atacantes e os meia da Inglaterra não conseguiu fazer. Mas o segundo tempo tem que tirar o chapéu para o treinador da Tunísia. aquele lado esquerdo, quarto zagueiro e a lateral esquerda, que era uma peneira no primeiro tempo, ele corrigiu, melhorou o posicionamento, afastou lá o volante para jogar ali, pôs uma linha de três zagueiro com mais dois ala, com cinco ali, uma linha de cinco, e conseguiu neutralizar por completo a equipe do ataque e a criação da Inglaterra. E, infelizmente, uma jogada. E o que chama atenção é que a Tunísia tem mais ou menos a filosofia do Fernando Diniz. Não dá um chutão, sai jogando, não tem medo, é treinada para isso. Da mesma maneira que o Atlético Paranaense faz, a Tunísia faz também. Então a gente viu mais um louco no futebol, né? Que chama do Fernando de louco. Agora tem o treinador da Tunísia também. E se vocês prestar atenção que acompanharam o jogo, uma bola que podia ir para a lateral, o cara tentou sair jogando, perdeu e foi para escanteio. E desse escanteio saiu o gol, certo? O gol no acréscimo lá que deu a vitória para a Inglaterra. Então é um time que perde, mas não perde a filosofia que é jogar o futebol bonito. É, exatamente. Temos que parabenizar realmente a Tunísia. O primeiro tempo, como o professor disse, começou frenético, né? A Inglaterra podia ter feito 2-3-0 nos primeiros 15 minutos. É bem verdade que o goleiro Hassan, esse eu fiquei com dó, meu professor, porque o goleiro ele fez umas duas, três defesas fantásticas no primeiro tempo. A primeira que ele caiu do lado errado, ergueu a perna. Tem muito goleiro no futebol brasileiro que não tem esse reflexo, né, de cair. Ele percebeu que caiu no lado errado, mas já tirou com a perna. No lance do gol mesmo, ele foi buscar uma bola lá no ângulo, que infelizmente o Harry Kane estava na frente para abrir o placar. É muito oportunista o centroavante inglês. Aí ele saiu, entrou o outro goleiro, Mustafa, o Ben Mustafa, que também foi bem no jogo, sem trocadilho com relação ao nome. Mas a Inglaterra tem que agradecer muito ao Harry Kane, porque esse é o centroavante, professor. Tá na hora, no lugar certo, na hora certa, sempre. Os dois gols você percebe o posicionamento do camarada, no lugar certo sempre. É, ele fez os dois gols, prometeu três, mas fez dois. E, é claro, fez os dois gols, é o homem do jogo, aquela coisa toda. Mas se esperava mais dele, né, Léo? Jogar contra a fragilidade que foi no primeiro tempo o time a defesa da Tunísia, a gente esperava mais dele. Eu achei que ele ficou sumido uma boa parte do jogo. Mas é claro, ele deve ser o principal jogador, junto com os meninos, né? Principalmente o menino do Knight, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem, né? É claro, tá voltando de contusão, aquela coisa toda, mas eu acredito que ele, ao lado desse menino que entrou ontem muito bem no jogo e mudou o jogo, eu acho que esses dois vão ser os principais jogadores da Inglaterra. Mas, viu, não se iluda com a Inglaterra. A Inglaterra é time para chegar até as oitavas, viu? Muito bem, é. Vamos aguardar, mas eu quero mais uma vez parabenizar a Tunísia e o seu treinador, como eu chamo, Nabil Maalouf, que montou muito bem esse time. Um time que não é forte fisicamente, não é forte no futebol, mas é um time muito disciplinado e que joga com inteligência. E ele vai dar trabalho para a Bélgica e vai dar trabalho para o Panamá. No Panamá ele faz um monte, no Panamá esse time tranquilinho. Próxima rodada desse grupo, do grupo F, grupo G da Copa do Mundo, até no sábado, onde a Bélgica recebe a Tunísia no estádio do Spartak, às 9 da manhã, e a Inglaterra pega o Panamá em Nizhny Novgorod, no domingo, às 9 da manhã. Então, um jogo no sábado, outro no domingo. Então, falamos dos dois jogos de ontem na Copa do Mundo. Já vamos falar de Colômbia e Japão, já que estamos falando de Colômbia. A colombiana cantando aí. Sobe a Shakira aí, DJ. take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, sing forever young. Antes da gente falar de Colômbia e Japão, a gente tem uma notícia que preocupa um pouco, preocupa muito aos brasileiros. O Brasil está fazendo o seu trabalho agora pela manhã lá em Sochi, e o Neymar deixou o treino machucado, deixou o treino mancando, puxando o pé direito, deixou o treino então acompanhado pelo fisioterapeuta Bruno Maziotti, que vai examinar o jogador junto com o médico Rodrigo Lasmar. Ele levou a bolada no pé direito, tirou a chuteira e deixou mancando, mesmo lugar onde ele fez a cirurgia antes da Copa do Mundo, professor. Preocupante. Realmente, são coisas que realmente preocupam a gente, né? E o que me preocupa mais é que foi num trabalho que não significa nada, é um trabalho de recreação, o bobinho. Portanto, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o jogador de futebol tem que tralar, é caro, um jogador não pode ter trabalho de lazer, de recreação, para um jogador que custa uma fortuna, como é o caso. Senão, pode correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Emerson, capitão do mundo em 2002, não é isso? Que num jogo recreativo lá que o Filipão fez, ele estava no gol, bateu a cravícula, quebrou a cravícula e ficou fora da Copa do Mundo por um treino que não significava nada. Poderia ficar todo mundo no quarto dormindo, descansando, jogando videogame, lendo um livro, do que fazer um trabalho que no fim acabou ficando. E quem hoje lembra do Emerson? Muito pouco. Todo mundo lembra do Cafu, que levantou o troféu lá e gritou Jardim Irene. Informação do repórter do Globoesporte.com, Alexandre Losetti. Ele disse que a assessoria da CBF disse que o Neymar já não faria o treino inteiro. Saiu um pouco antes por causa das dores. Mas são no tornozelo direito e não no pé, decorrentes das entradas que sofreu no jogo contra a Suíça. Outra mensagem, ele treina normal amanhã, segundo a CBF. Mas a CBF tá sabendo legal, né? Porque ela mandou um comunicado pra FIFA pedindo pra analisar, pedindo uma justificativa da FIFA pela não utilização do VAR, e ela escreveu o próprio nome dela errado, professor. O que se pode esperar de Confederação Brasileira de Futebol administrada por esses ladrões que têm tomado conta e têm de assalto o nosso futebol, né? E responsáveis por tudo isso são as federações e os clubes brasileiros, que chega na hora lá, vota naquilo que para continuar a situação desse jeito. E se eu sou o Tite, deixa fora do jogo a Costa Rica. O Brasil tem bola para ganhar na Costa Rica sem Neymar. Pois é um motivo a mais para chegar e afastar o Neymar, justamente para que ele possa voltar e voltar bem. Eu entendo até que a escalação dele foi prematura, a escalação dele. Ele era jogador para fazer uma programação, como foi feito com o Salah, como está sendo feito com aí o menino da Colômbia que entrou hoje, como está feito com o Ronda, o Japão fez isso com o Ronda, né? Então, tem vários jogadores que estão vendo uma escala, porque já que a primeira fase é 3 jogos e pode ter uma chance grande de classificar, faz uma programação, joga 20-30 minutos hoje, depois joga até 40 no outro, depois joga 60 no outro e assim por diante, mas não, já colocou e agora acontece tudo isso aí. Vamos falar agora de Japão e Colômbia. Japão e Colômbia, jogo que aconteceu hoje pela manhã. O jogo foi tão bom que eu dormi assistindo o jogo, olha que beleza. Mas o Japão teve um a mais durante praticamente o jogo todo, já que o Carlos Sanches... Eu falei que o pênalti que o menino na Inglaterra fez ontem foi bobo, mas o pênalti que o Carlos Sanches fez hoje também foi também de uma imbecilidade. O jogador, ele sabe que ele tem 500 câmeras apontadas para ele. Ele vai meter o braço na bola e tirar achando que ninguém vai ver? É brincadeira, né, professor? Ainda com o VAR agora ele acha que vai sair impune. Que a derrota da Colômbia se deve a um nome, Carlos Sanches, que fez esse pênalti bobo. Aos 3 minutos foi expulso e o Kagawa, que é o melhor jogador do Japão, realmente, esse é um japonês que sabe jogar futebol. Bom jogador, camisa 10, professor. Tinha que ser 10 faixa e presidente do país. E o técnico do Japão fez um favor, da hora de colocar o Ronda, com um a mais ele me tira o 10. Mas olha, rapaz, tem gente que, ó, Tem hora que dá até medo quando ele manda o time aquecer, viu? Que vai mexer e vai atrapalhar o time. Mas, enfim, não conseguiu atrapalhar o time. Mas o 10 é muito bom. É, tirou o goleiro no pênalti. É o homem que é o garçom. É aquele que serve os atacantes, né? O Osako que fez o gol aí. Esse cansou de perder gol que o 10 acabou enfiando as bolas pra ele. Portanto, é um grande jogador e que tem uma semelhança muito grande ao futebol brasileiro, viu, Léo? É, e bateu muito bem o pênalti, Kagawa, né? Muito bem, sem chance pro Ospina. Não apareceu nem na foto o Ospina. Aí a gente procura, né? Expulsão com 3 minutos. É a mais rápida da história da Copa do Mundo, professor? Não. Tem um que foi expulso aos 45 segundos de jogo. Ninguém vai bater esse recorde aí. Mas não tenha dúvida que foi prematuro a expulsão do menino do Carlos aí. O Carlos acabou prejudicando demais a seleção da Colômbia, que enquanto teve perna, conseguiu se ajeitar. O Pekerman arrumou até que mais ou menos o time, depois fez uma substituição quando todo mundo achava que ele tinha errado de sacar o Quadrado e colocar o Berrio, né? E colocou o zagueiro, arrumou o time, mas a gente sabia que o Japão, tocando bem a bola da maneira que toca e virando bem o jogo da maneira que vira, que fez isso durante o primeiro tempo todo, a seleção colombiana, por mais que conseguisse marcar, ia faltar a perna e no fim do jogo ia perder o jogo como perdeu. Então, o Japão conseguiu tocar bem a bola e jogar. E eu confesso para você, Léo, que me surpreendeu o Japão positivamente. É, surpreendeu. O Japão surpreende realmente pela preparação que fez, né? O Japão tomou pedrada de todo mundo. É por isso que surpreende o bom futebol. Só pra gente confirmar, a expulsão mais rápida das histórias da Copa do Mundo aconteceu em 86 na Copa do México, com o jogador José Batista, ou José Batista, se você preferir, no Brasil. Ele era o lateral do Uruguai. Ele tomou o cartão a 1 minuto a dar um carrinho criminoso num jogador da Escócia, no jogador Gordon Strachan. Até hoje é o jogador mais expulso na história de Copa do Mundo. E vendo os dados aqui, sabe qual que é o país que teve mais jogadores expulsos na Copa do Mundo, professor? Brasil. 11 jogadores expulsos na Copa do Mundo. Desde 2010 não tem um jogador expulso. Desde o Felipe Melo não tem ninguém expulso a seleção brasileira. A Argentina vem depois com 10. Mas em cima disso que você está falando, é um dado que eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Mas para balançar um pouco aqui para nós brasileiros, o Brasil participou de quanta Copa? 21, todas. Então o índice de aproveitamento do Brasil é considerável. Um a cada duas Copas, praticamente. Mas a Alemanha, que é uma seleção que disputa tantas Copas quanto o Brasil, se eu não me engano, ficou de fora de duas, tem 6 expulsões só. E olha que a Alemanha é um time que joga com uma força física tremenda, né, professor? Ah, sem dúvida, né? Mas o Brasil tem muito jogador temperamental também, né? E gozado, né? Se você pegar o time mais violento aí, aqui, da Libertadores, que país que é? Uruguai. E o Uruguai é só o terceiro. É bem verdade que o Uruguai disputou menos Copas que Brasil e Argentina, mas tem 8. Então é coerente esse jogador que tá com esse recorde aí da expulsão, claro, né? Claro. Mas, voltando a falar do Japão, realmente, o Kagawa, ele é um jogador que ele tem mais de 200 jogos com a camisa do Borussia Dortmund, tem mais de 50 gols, um meio campista. Jogar num time da Alemão não é pra qualquer um, realmente, muito bom jogador. A Colômbia empatou com o gol do Quinteiro, lá Ronaldinho Gaúcho, né, professor? Bateu a falta por baixo da barreira, uma inteligência tremenda. O Quinteiro, ele é jogador do Independiente de Medellín, emprestado pelo Porto. Olha um jogador para se contratar aí, o Santos Futebol Clube, que precisa de um armador. É que depois dessa, com certeza o Porto vai pedir ele de volta, né? Mas o Japão foi lá e mais uma vez ficou à frente. Eita, que esse é complicado de falar o nome dele, hein? Osako, ele fez o gol do Japão. Não foi com isso daí, não. Foi com a cabeça mesmo, o gol do Japão. Mas o que surpreende realmente é a vontade, né? O time japonês tem muito mais vontade que a Colômbia. E esse Baca aí que entrou é muito fraco. Ele não serve pra lustrar chuteiro do Borja, viu, professor? Pois é, e machucou. Foi ele que machucou o Neymar, né? Não, quem machucou foi o Zúñiga. Esse nem foi. E o Zúñiga ninguém lembra dele mais. Não, que machucou o Neymar na Copa do Mundo. Foi o Zúñiga. É. Zúñiga, volante do... Era do Napoli, não sei onde tá jogando agora não, vamos ver. Pois é, então você vê, mas o time do Japão é muito ingênuo, né? Apesar de tocar bem a bola, ter evoluído bastante, é ingênuo. Hoje, todo mundo Eu fico bobo de ver como as coisas andam o mundo rápido, né? Todo mundo hoje está pondo aquele jogador deitado atrás da barreira, não é isso? Para justamente a barreira tem que sair e subir para cortar em cima, mas ela não fica exposta embaixo. O time do Japão, não. Se você prestar atenção nas outras faltas que teve antes do gol, todas as faltas ficou do mesmo jeito. Quer dizer, o menino da Colômbia, que não é bobo, não é nada, percebeu. Falou, viu, vou colocar aqui, não vai dar tempo desse goleiro chegar nunca. E colocou. Ingenuidade do treinador e do time japonês, porque hoje toda a seleção está deixando aquele jogador deitado atrás da barreira. O Zúñiga, que machucou o Neymar, ele está no Atlético Nacional... E deu bastante sorte chegando no Atlético Nacional, porque perdeu o título pro Tolima no Campeonato Colombiano. E quando fala em Tolima, o corintiano arrepia, viu, professor? Mas falamos então da Colômbia e Japão, bela vitória do Japão. Mas vai em algum lugar o Japão, professor? Ou foi sorte? Não vai. Vai para as oitavas, vai conseguir chegar nas oitavas, com certeza. Mas nas oitavas eu acredito que fique... A não ser que consiga mais uma sorte como essa que foi hoje, né? Um pênalti e uma expulsão logo no começo do jogo, e daí torna o jogo difícil. E eles, como são educados, muito educados, dificilmente eles perdem o jogador expulso, né? Porque eles não reclamam, aceitam a arbitragem, não tem maldade. Então, mas eu acredito que nas oitavas eles não passem. É, vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas, né? Daqui a pouco rola a bola para Polônia e Senegal. Polônia e Senegal, já temos as escalações da última partida da primeira fase da Copa. Partida da tarde já é pela segunda rodada, né? Já é pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. A Polônia vem para campo com o Szczęsny no gol. Szczęsny é goleiro, se eu não me engano, do Arsenal. Não, ele tá jogando no... É, goleiro da Juventus, o Szczęsny. Goleiro da Juventus. Temos aí o Piszczek, jogador do Borussia Dortmund. O Sionek, brasileiro, Thiago Sionek, no miolo de zaga da Polônia. Ele joga no Spal da Itália. E o Pazan, e na direita tem o Rubus. Meio campo com o experiente Krychowiak e o Zielinski. Também temos o outro experiente Błaszkowski, o Grosicki e o Milik, bom atacante do Napoli. E na frente, aquele que é o responsável por tudo nesse time, professor. Robert Lewandowski. Mas não é bobo, é bom time da equipe da Polônia. E o Senegal? O Senegal vem com o Ndaye, Vague, Koulibaly, bom zagueiro do Napoli, Koulibaly, Sané e Sabali. Meio campo com Ismaila Gana, Ndaye, outro Ndaye e o Mané. E na frente, Niang e Diouf. Esse é o time de Senegal. É o duelo Lewandowski-Mané, né, professor? Dois excelentes. Os dois, né? Os dois, né? Sané... Né? É, exatamente. O lateral, né? Isso. E o Mané, os dois, né? Portanto, presta atenção nos Né aí, que os Né tem tudo pra fazer uma diferença a favor do Senegal. Mas, é claro, a Polônia é uma equipe mais tradicional, mas eu não me arrisco a dizer que a Polônia é favorita no jogo não, viu, Léo? Também acho que não é favorito. Eu acho que o time da Polônia é melhor. Temos nomes mais conhecidos. É mais time, mas o Mané vem uma temporada fantástica, né? Então é difícil a gente colocar realmente como a equipe da Polônia como favorita, porque o Senegal é um time muito rápido, é um time que joga um futebol alegre, joga um futebol com muita habilidade. É da história do Senegal isso já. Então a Polônia deve ter dificuldades. Eu não arrisco botar um favorito na mesa, professor. É, e me parece que está em falta, né, o continente africano aí nessa Copa do Mundo, né, porque a Nigéria já praticamente já disse adeus no primeiro jogo que fez, né, e então agora o Senegal que vem vindo aí para justamente fazer aquela irreverência toda que todas as Copas do Mundo, o pessoal, um ou outro time lá do continente africano vem na Copa do Mundo e consegue arrastar aqueles que suas equipes são eliminadas para torcer para as equipes africanas. Exatamente, então temos aí Senegal e Polônia. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, a bola rola lá na Rússia. E o jogo das 3 da tarde é entre Rússia e Egito. A Rússia, que vem da goleada estrondosa para cima da Arábia Saudita, pode garantir vaga na próxima fase hoje, a Rússia, e pega o Egito com Mohamed Salah. Hoje o Salah está confirmadíssimo para a partida, vai a campo, e aí azeda um pouquinho o caldo da Rússia, né, professor? Mas mas não sei. A Rússia, esse 5-0 embala muito a equipe da casa e vai ser um jogo legal de acompanhar, viu? É, tem tudo para ser um bom jogo. É, a equipe do Egito vai vir com sua estrela, estreando na Copa do Mundo, e joga tudo. Se o Egito perder, tá, vai fazer amistoso no último jogo. Então hoje é um jogo interessantíssimo para ver se foi o adversário da Rússia que foi muito fraco ou se a Rússia melhorou mesmo dentro da Copa do Mundo. É, exatamente. Então, Rússia e Egito, partida de hoje. Dois africanos em campo, então, hoje. Senegal e o Egito. Será que o Egito pode vencer essa partida, professor? Tem condição de vencer só com sua estrela única, com o Salah? Vai depender muito do que ele puder produzir, porque só aquilo que jogou na primeira partida não é suficiente para vencer, não. Mas eu acredito que com o Salah em campo, com certeza o Egito fica muito forte e não acredito que esse jogo passe em branco. É um jogo que promete muito gols também, vilão. Muito bem, então passamos a régua na Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Quero mandar um abraço pro Toninho. Alô, Toninho, um abraço para você. Vamos falar dos jogos do final de semana pelo campeonato no campeonato veterano de amador dos veteranos aqui em Rio das Pedras. O Atlético Rio Pedrense ganhou por W.O., né? A equipe do Esperança não compareceu, está eliminada do campeonato por 2 W.O., parece, da equipe do Esperança, né? E a outra partida, o Maracujá Mecânico, fez 5-0 na equipe do Amigos Futebol Clube, professor. E em amistoso, a equipe do Rio Pedrense bateu a Rodoviária por 5-1. 3 gols do Juninho, 1 gol do Padim. Esses são os amistosos do final de semana, os resultados do final de semana, professor. É, o Rio Pedrense aí, nos anos amistoso, fez um bom resultado, né? Que contra o time da Rodoviária, mas é muito bom saber que a Rodoviária voltou, tá jogando aí, e é mais uma equipe onde tem a possibilidade de fazer a diversão de mais gente. Portanto, parabéns aos dois. E é triste você ver um W.O. aí no campeonato de veterano, né? Então, campeonato que tá começando a pegar aqui na cidade, aquela coisa toda, e de repente já tem um W.O. Isso é muito chato, é muito triste, né? Você ter que arrumar uma equipe e levar aí no campus e o adversário não aparecer para jogar. Muito bem, duas últimas informações antes da gente encerrar a programação. Aliás, antes, jogos de hoje, olha só, temos outros jogos. Série B do Campeonato Brasileiro, tem Ponte Preta e CSA, o jogo às 19h15 no Majestoso, e Avaí e Guarani às 21h30 na Ressacada, além da primeira partida pela semifinal da Copa do Nordeste, Sampaio Correia e ABC. O jogo é lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, professor. Muito bom, um jogo grande, um jogo de semifinal, Copa do Nordeste, muito dinheiro em jogo aí na premiação, e o Sampaio é a primeira vez que chega, então vamos torcer para que nós tenhamos um grande jogo, e com certeza um Castelão lá no Maranhão vai estar muito bonito e cheio. E na quinta-feira tem outro jogo também, né? Com certeza, na quinta tem outro, a gente passa aqui no Rio Vox Esporte Clube. Última notícia: presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou ao Globoesporte.com na terça-feira que a entidade vai responder à carta enviada pela CBF, na qual reclama das decisões da arbitragem no empate em 1-1 contra Brasil e Suíça. O Gianni Infantino disse que recebeu a carta e os árbitros vão responder. Agora, como que vai responder? Os árbitros vão mandar a carta para responder como foi, ou os árbitros vão responder dentro de campo, metendo a mão no Brasil? Não acredito não. O Brasil, a Copa precisa muito do Brasil. O Brasil, mas aí o que ele está querendo dizer é justamente o Brasil colocou um detalhe importante que eu achei, apesar de tudo, as coisas erradas que foi feito na carta, teve uma coisa boa. O Brasil quer o áudio do árbitro de vídeo falando com o árbitro central e vice-versa. Se esse áudio realmente a FIFA liberar, o que eu não acredito que ela vai liberar, mas se ela liberar, a gente vai poder entender um pouquinho o que se passou com aquele lance, né? Porque o difícil é não ter áudio. Se não teve áudio, não teve interferência do VAR e é do VAR. E é justamente isso que a gente quer, saber o porquê. A gente não quer dizer que foi pênalti ou não foi pênalti, vamos discutir isso até acabar o mundo. Mas o que a gente quer saber é que usou a tecnologia ou não usou a tecnologia a favor do jogo Brasil e Suíça. É isso que a gente quer saber. Então o áudio vai provar isso ou não. É engraçado a CBF que se nega a colocar o VAR no Brasil, reclamando disso, né? A CBF que nem quis analisar o que aconteceu no Palmeiras e Corinthians na final, porque diz que não era da esfera dela, né? Agora reclamando igual criancinha, né? É bom às vezes acontecer isso, que paga com a língua, né? E a última informação, olha só aqui que o camarada da Costa Rica fala. Marcos Urenha, atacante da Costa Rica, diz que esperava mais o Brasil. Não são invencíveis, vamos com tudo. Olha só, dando material pro Tite fazer a pré-eleição, professor. Mas é bom isso, né? Isso é muito bom, porque o difícil é jogar, assim. Por exemplo, eu recordo agora com vocês aqui, a né? A Sérvia era isso tudo? Imagina, a Sérvia não existe em termos de futebol. Mas o que eu tô querendo dizer, a Suíça empatou com o Brasil. Agora, qual foi o problema que ela criou pra defesa brasileira? Nenhum. E é a Suíça. Agora a Sérvia, me dê licença, Sérvia. Ó, se for 3-0, o Brasil vai ser multado. O pior é que não foi nem a Sérvia, foi a Costa Rica, que perdeu pra Sérvia. Brincadeira. Aí, Costa Rica, se for menos de 3, o Brasil vai ser multado. Muito bem, agradeço ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado pela companhia, professor. E amanhã, meio-dia, a gente está de volta aqui. Excepcionalmente, às quartas, estaremos no ar ao meio-dia. Então, amanhã é no horário normal do Rio Vox Esporte Clube, durante toda a semana, é às 11, quarta, meio-dia. Obrigado pela companhia, professor. Uma boa tarde para você. E amanhã, meio-dia, estaremos aqui, firmes e fortes, para falar muito de esportes da Rio Vox FM. Ah, uma boa tarde para você, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta terça-feira. É, agora à tarde nós vamos trabalhar na Associação Olímpica Rio Pedrense, vai treinar normalmente. E eu desejo a todos que vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui junto com o Léo amanhã, meio-dia, para falar mais de Copa do Mundo e mais de esportes. Muito bem, é, molecada, se quiser assistir o jogo, que assista no tempo, porque vai trabalhar bastante lá na UR. Muito obrigado, professor. Lembrando que daqui a pouco, mais ou menos 1 PM, o nosso programa está no ar para você ouvir novamente no nosso site, www.riovoxfm.com. E lá por volta das 20h, tem Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Todo dia tem informação sobre Copa do Mundo no nosso programa extra no riovoxfm.com. Toda a nossa programação, mais de 800 pessoas já ouviram nossos programas na internet. Bastante gente. Quero agradecer o carinho de todos vocês. E a gente volta amanhã aqui na Rio Vox FM. E daqui a pouco no riovoxfm.com. Tchau! YU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.